Ok, vão ter querendo muito mais que sua palavra. Tão fraco e tenebroso, limite e nego trava. Só que estrala, joia rara, não para um dois, eu rimo. Coragem na bagagem, já trago pro meu estilo. Mas vale correr um risco, pois perto mora o perigo. Esquece, ouve o meu hino nacional, eu mesmo rimo. Tudo que não for chegar, nada por você passar. Já imagino o que é, essas fitas meme pá, pá. Passaram no ninho, tipo preso sem destino. No bote da serpente pra escapar, pra sair vivo. Música é o que eu gosto, talento até os ossos. E quem me fortalece, diz pra mim que tudo posso. Flow, my flow, mão, mic, vou que vou. Sou talento, vários niggas, nego, val, antidor, amor. Que faltou pro ser, vou buscar, pra mim faz bem. Dez da maneira e no tom, vem, comigo vem. Às vezes penso que não dá, não dá. O corre é louco e para pra pensar. Só os guerreiros, na humilde a fé que não traz. Só os guerreiros, firme. Tristeza, sai pra lá, vou chegar. Tudo que aqui assim, nego morre. Quer levar, só é grande ver. Tudo quer, quero ser, se crescer. Tá na bota e tá na sombra, quer me ver. Só sofrer, tipo sonho LP. Tipo agora o CD, te perdemos, tá na mão. Se bombar, você vai ver simplicidade. Quer esse coração. Quando bate ilusão, sozinho na multidão. Vi muito mais do que me deparei. Checkmate, meus amigos estão no bolso. Que pediram, rap ataque, eu vou mandar. Vou versar, vou riscar, arrastão. Que a galera quer, pancadão no salão. Vibra vai, Paraguai, Uruguai, a nação. Vai que vai, cê quer paz, igual eu, firmezão. Na razão, é um dois, só mulher, curtição. Só tesão na parada, quem resiste à tentação. Fui! Às vezes penso que não dá, não dá. O corre é louco e para pra pensar. Só os guerreiros, na humilde a fé que não traz. Só os guerreiros, firme. Atacante, rimador, do ódio ao amor. Contigo no que for, organizando os guetos. Assim que eu vou, assim que eu quero, também quero. A brecha certa pra subir, chance quase todos têm. Já vi muitos desistir, já vi muitos chegar lá pra ficar. Ser história, gueto organizado, vai 4B. Verso e prosa, dito e feito, frase certa. Sente o baque sem conhecimento. Geral bate palma só pro talento. Com o resto eu nem esquento. Tô pronto pra rebento, sem documento e lenço. Na chuva ou no sereno, com vaias que eu aprendo. Se você quer chegar, não importa. Quem vê seu veneno e abre as portas, sou sincero. Pouco com Deus é muito e modesto e é certo. Que espera sentado, eu não quero sou. Nego Val, veja bem, vou além pro seu bem. Na fé, porque com a fé vem se mantém, fui. O tempo passa, e os objetivos continuam os mesmos. A luta é a mesma, é brigando sempre. Desde que você não espere sentado. Depois de sossego, o nego canta, falou. Às vezes penso que não dá, não dá. O corre é louco e para pra pensar. Só os guerreiros, na humilde a fé que não traz. Só os guerreiros, firme. E esse é meu time. Às vezes penso que não dá. Guerreiro, firme, e esse é meu time.